Me fecharam as portas, não sei por que, mas fecharam. Corrompidos, vendidos, inimigos se declararam. Quantas vezes erraram e me senti tão culpado. Entrando à noite acordado, fiquei preocupado. Quem vai deter minhas mãos? Meu poema veloz, agressiva, se faz o tom da minha voz. Me agarrava em meus versos, depois pegava no sono. No outro dia acordado, vestígios do abandono. Fazia promessas, sobre o sol o revés. Queria sumir e nunca mais ali pôr os pés. Talvez teria procedido minha fé em Cristo. Pôr de vez um ponto final em tudo isto. Não, não, não, Jesus vive e se faz presente. Embora meramente minha volúpia aparente, por hora não farei caso da sua opinião. Antes do trampo, um cigarro, reflexo da aflição. Necessitando disfarce, que a vida me traga, que me proteja e não cause dor a essa chaga. 8 dias em sequência, visivelmente abatido. Em outros tempos, melhor sorte teria tido. Mas aprendi com meus erros, controlei meu orgulho. Mesmo sozinho, sou mais eu na porra do bagulho. Versátil, vaguei em ventanias, vastidões, fortalezas, corações, infelizes foliões. Voa lá, 30 e poucos verões, pensamentos e canções, intensas vibrações. Viva a verdade, deixe que ela morra em mim. Entre caretas e loucos, putas e Zé por fim. O sentido da vida é viver. Só quero uma chance pra vencer. Como Cristo ressurjo, ecoando pelos bequins. Do fundo do meu silêncio, aqui são vários por mim. Quantas manhãs, tardias e distantes. O mistério da dor que nos torna semelhantes. Fugir da miséria, mas quantos aqui não escapa? Cada obstáculo, começo de uma nova etapa. Tudo passa, os dias nunca andam pra trás. Vidas em chamas, o inverno é rigoroso demais. Eis-me aqui, por favor me permita, em linhas tortas rabiscar a prova escrita. Cê reprova meus versos, meu jeito de ser. O que é piada pra você, pra mim é uma chance pra vencer. Quer saber? Penso melhor sozinho. Enterrei meus versos nesse imenso jardim. Entre vielas, bequim, os barracos, pedim. As tios, tiozinho, o vai e vem desgardim. De camarão, golzinho, pancadão, forrozinho. Cada 1 milhão de bilade, nasce um Ronaldinho. Sou poeta, sou zica, Deus me fez assim. Afasta de mim, o traidor e o isqueirinho. O sentido da vida é viver. Só quero uma chance pra vencer. Eis as lembranças, que a meu ver não tem fim. A queda pro alto, meu parceiro geninho. Eu dizia comigo, hoje vejo com clareza. Convencido que só Deus tem a cura pra tristeza. Edri, cê sabe bem como funciona, né não? Vou vivendo e atravessando as 4 estações. Quem irá desvendar o meu confuso xadrez? Pro puto que não acreditou, eis-me aqui outra vez. O sentido da vida é viver. Só quero uma chance pra vencer.